carros, coisas aí sim, né? Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, da pessoa jurídica. Não é obrigatório, só o cuidado com a contabilidade. Amei, se tivesse que ter, amei. É que o contador já está certo também. Mas aí também é o seguinte, o que é que eu aconselho? Procure os contadores, primeiro que conheça da área. Porque eu já vi muito contador, conheço de tudo, né? Conheço da cooperativa e eu vou à cooperativa. Não, não precisa recolher PIS e COFINS, depois com uma multa enorme lá. Conheço, busque pessoas da área. Depois, vê qual é a real demanda de vocês e negocie com ele. Olha, eu não posso pagar mensal, porque eu só vou ter demanda daqui 4 meses. Qual é a periodicidade disso? Eu posso te pagar o produto? Vou minimizar o meu custo. Para que eu vou aumentar o meu custo? Eu posso minimizar? Ou tá bom, anual eu vou te pagar X em suaves parcelas de Y. Tem que negociar. Vocês pegaram o endereço da Avos e tem contador lá na sua, não, mas na aí... sua empresa? Mas nós vamos realizar. Então, o nosso grande Aguinaldo, né? A ISNED, que hoje é presidente do Instituto, tem a contabilidade dele, importante de nossos parceiros, que trabalham muito tempo nessa área aí, social. Você estava pensando de contar com essas áreas, agora qual que é essa parte jurídica, tem um desdobramento. Sim, a ideia é. Deixa eu completar minha proposta, que aí você seria viável ou não, porque assim, estou pensando assim, claro que tem outros grupos, né? Tem o Verdizes, que tem uma associação, você, as contas ela anda do ponto de vista real, né? Junto ali com a BESA, que está ainda funcionando dentro do CEC, mas assim, esse ponto aqui, ele já existe. A gente tem aqui uma certa comercialização, temos uma produção, né? Enfim, se seria possível fazer assim, um estudo de caso específico daqui, feito a gente contar detalhadamente, até para a gente pensar qual a saída jurídica melhor. Se é manter então, esse acordo com a APA, ou se é formar uma cooperativa, ou se é formar uma associação para não despender muito da APA. Então, pegar mesmo uma situação concreta que já existe e a gente pensar na melhor forma. Temos, assim, as pessoas que estão aqui, os trabalhadores, no geral, têm seus benefícios, como que eles entram com os sócios, como que nós, funcionários, eu também acho que tem limites para você se associar, né? A gente também tem que ter algumas categorias mais específicas. Enfim, a gente poder mesmo se aprofundar nesse caso específico, o já que já existe, que não tem conhecimento da gestão atual, a gente não sabe se das próximas, mas já tem um projeto de lei sendo tramitado na Câmara, tem uma portaria, enfim, aí tem que olhar tudo isso para que também a gente pode vir a ser, né? Então, eu não sei se tem essa possibilidade deste desdobramento para essa assessoria mais fina para... Então, o objetivo desse encontro hoje foi fazer uma pincelada geral de quais são as possibilidades. Daí, a partir desse momento, os grupos que tiverem interesse, eles vão me passar os dados, porque a gente vai tirar um cronograma de formação para sentar com esses grupos e trabalhar as outras etapas. Mas, assim, o grupo ele vai primeiro mostrar, né, informar o seu interesse, a gente vai montar esse calendário, esse cronograma de atividades, mas não é tempo de uma hora, né? A gente tem uma outra estrutura, né, para que o Eugênio consiga discutir com o grupo e entender, mas a ideia é justamente essa, a gente trabalhar com grupos, até que no início a gente tinha falado que seria grupos de máximo 20 pessoas, mas agora o Eugênio falou que não, pode ser grupos maiores, que se tiver até X números, de repente a gente divide em duas turmas e tal, mas agora vocês tiveram a noção das possibilidades existentes. Os grupos me informem, né, se tem interesse para a gente montar um cronograma de atividades com esse grupo. Então, é isso, certinho. Temos interesse em fazer isso. Nós estamos falando em nosso ponto, tem algumas pessoas que estão aqui que não estão participando diretamente do ponto, que é uma reunião da Redinha. Acho que é legal o pessoal também falar um pouco, né, como é que vocês estão vendo. É perdido, né, ter caído aqui. Aqui no nosso empreendimento a gente foi entrar no Mercado Livre? Desculpa. Mercado Livre. Pode colocar? Vender no Mercado Livre. Mercado Livre. Explica esse negócio do Mercado Livre. Como é? Pode, pode. Ele quer colocar o... Ah, nós podemos divulgar no Mercado Livre? Pode. Agora, o que você tem que ver é todo o que você fala, todo aquele trâmite. De repente, o que... Olha só. Se você for colocar... Eu acho que o Mercado Livre é bem simples, né? Que você pode colocar tudo. Mas vamos pensar no outro mercado mais da internet, que tem um público mais X. Ele vai permitir lá que você coloque a pessoa física ou jurídica. Quando viu o dinheiro, de repente vai para quem? Né? Mas poder, pode, é bem tranquilo. Acho que é uma das coisas mais fáceis, que qualquer pessoa pode. É bem fácil essa questão do mercado dele. Mas cada caso. E por exemplo, pode falar. Eu queria saber assim, se fizer uma associação, essas pessoas que trabalham no bairro e na livraria, elas vão. Se elas se fizerem uma associação, elas vão continuar trabalhando na livraria e no bar, né? Normal, o que, que vai mudar se fizer uma associação? O que, que muda para um trabalhador? Então, pensa bem, é só uma entidade, como ser uma associação lá, privada. Ela vai colocar as organizações de trabalho e a forma, ou colocar. Nossa, será um próprio empreendimento, né? Colocar empreendimento, não fechar que a associação cooperativa. Ela vai falar para as suas atividades trabalhos. Ah, ela disponibiliza lá a comercialização do livro, de livros. Então tem a X Cooperado Social que faz esse trabalho. Tem atividade lá que monta lá o local de venda. É X Associados que faz. E aí vai discutir internamente qual é a forma de remuneração de cada um, né, de acordo com o seu trabalho, com a sua atividade, e ver quais são as formas que você pode colocar lá que garantam os direitos sociais dela. Porque o que a gente mais quer também é trazer todo mundo para quê? Para a formalidade. Não é para formalidade que é bom, bonito, não. É para você ter direitos básicos. Né? Porque é injusto você fazer vários trabalhos ao longo da sua vida e depois não ter os benefícios de aposentadoria, ou você tem um acidente, você não pode ter, né? Um auxílio acidentário, né? Então é ter a vida normal de uma pessoa no mercado de trabalho, os mínimos direitos que hoje estão querendo arrancar, os trabalhistas, né? E tem as pessoas, né? É isso que eu estou falando. Mas você, de repente, como MEI, ou dentro de uma cooperativa, uma empresa de valor gestionário, como associado, pagando as contribuições, vai ter. Então, cada chave tem que ser dado. Mas você já falou em termos de tributo, qual que é a mais vantagem do que eu brinquei com nossa amiga, eu vou lembrar o negócio da cerveja de novo. Vai, cada tem que estudar. É igual para olha, hoje, quem faz não é essencial para a vida, igual a bebida fora. Se eu colocar lá a Brahma, ela tem um lucro enorme. E não é a carga tributária que vai diminuindo o lucro dela. Ela tem a maior carga tributária do Brasil. Depende do produto que você faz. Depende do produto, depende dos meus meios de produção ou comercialização, certo? E do mercado. Então, isso tudo conjunto. Aí eu vejo qual que é o melhor modelo. E o meu público, o que eu quero também. Às vezes também o meu forte não vai ser comercialização, vai ser atividade social. E aí eu vou avaliar todos aqueles projetos que hoje eu sei, uma lei nova, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, independente do prefeito federal, vai ter na porta dele, ó, estou organizado. A lei nova é interessante que ela faz o seguinte, olha. Tem o termo de fomento e o termo de colaboração. Não me recordo de cabeça agora qual é qual. Eu sei que um é o que você chega com o órgão público e fala, olha, o meu projeto é esse. E ele pode pegar e já fazer. O outro é que ele está querendo uma política pública e fala, olha, eu estou montando os pontos de cultura ou das casas de assistência. As entidades que quiserem participar, vem. Tá? Mas ela tem uma facilidade melhor, tem menos burocracia, questão de compra, não é ligada à lei de licitação, facilita você comprar os fornecedores, os produtos e serviços, é interessante. não sei se você falou, talvez tenha perdido, mas como alguns usuários aqui têm benefícios, eles talvez não possam ser cooperados. Então, a pessoa jurídica de cooperativa seja um problema para algumas pessoas que possam perder os benefícios. Não sei se estou certo ou errado. Uma associação talvez não. Pode ser sócio, mas não tem um vínculo pegatício. O que você diz sobre isso? Sou leigo. Não, não. Você vê que eu provoquei vocês em tudo. Vou voltar de novo. A palavra minha é básica. Cada caso é um caso. Primeiro, tem que saber quais são os tipos de benefícios e se aqueles lá prejudicam ou não. Né? Primeiro, mesmo dentro da associação, nós estamos discutindo aqui como garantir os direitos básicos. Que não importa se vai ser uma cooperativa ou uma associação, mas se eu for utilizar o meio dentro da associação, a mesma regra que vai ser na cooperativa social vai ser esse meio que estiver dentro da associação, da empresa concessionária. Nós temos que ver qual que é. Eu falei dois aspectos ali que é preventivos. Quem tem LOAS lá do deficiência, né, recebe esse benefício, ou também já tem aquela idade mais 65 anos, se não me engano, 65 LOAS, ou o aposentado especial. São questões, não é proibitiva, é que se você entrar, você vai perder. Então, tá, mas que de forma então nós vamos alocar essas pessoas no nosso empreendimento? Porque eu sou contra isso, porque eu sou uma que é para incluir. Aí eu não tenho que explicar, por isso que é o estudo. E a aposentadoria normal? O meio? Perde também? Não. Como assim você fala? Você aposenta. Ah, não, pode. Hoje a lei ela permite você se aposentar pela normal, tem que ser isso. Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto você pode se aposentar por tempo de trabalho, né? Normal e continuar trabalhando. Seja na cooperativa, seja na empresa também. Entendeu? Você pode na empresa se aposentar e continuar trabalhando. A única coisa que os aposentados pegam nisso é: ah, então os aposentados você não vai descontar o INSS. Não vai. Não sei se você tem alguns dois vínculos empregatícios. Ó, só desculpa, só para quase a gente encaminhar, porque tem uma outra conversa aqui. Grupo menor sobre a questão da área verde, se alguém mais quiser ficar também, o Bruno organizou aí o conhecimento da FAUS, sim. Mas a gente caminha, né? Porque eu acho que a gente tem que manifestar, acho que a proposta da Lúcia está colocada, né? Com a Tati. Sim, o ponto que ele tem interesse só enquanto ponto. O pessoal, por exemplo, do bar, da livraria, da loja. Mas estão todos esses juntos. Como livraria, artesanato, todo mundo está funcionando no mesmo ponto. Como que a gente pensa esse grupo? Então, mas a ideia é pensar de todos, de uma formalização de todos esses juntos, não de cada um. A não ser que hoje quando o jornalista pensa em uma formalização, pensando no ponto político, eu como todos esses pontos. Mesmo que cada hora nasce um outro. Fortalecer, senão a gente vai ficando muito. Existe experiência próximo disso, é o Instituto de Transparência? Existe. Uma rede de empreendimentos que se tem caso a caso ao caso, mas se a gente tem alguma pista que indique, por exemplo, é ruim se cada um for ficar de lado de um jeito diferente, a gente já sabe que é ruim. Se vai ficar com uma associação, vai ficar com não sei o quê, é melhor a gente tentar ser mais homogêneo ou não. Tudo bem ser heterogêneo, quer dizer, existe uma. É assim, eu posso ser que eu não conheça uma rede tão diversificada, mas a gente tem vários exemplos de redes de alguns setores que conseguiram, estão dando certo. Por exemplo, de outro segmento, vamos pensar aqui. Eu tenho um exemplo muito bom que é só de reciclagem. Eu tenho duas redes grandes que eu trabalhei no projeto com eles, que olha só o que eles conseguiram. É porque teve tempo grande político, mas estou pensando assim porque a gente também assim, não vou pensar só na caixinha aqui, vou pensar porque a saúde mental, pelo pouco que eu estudei na universidade, eu acho que eu nunca aprendi com vocês, é grande, enorme, tem um contexto enorme que pode crescer mais ainda, igual a reciclagem. Só que a reciclagem foi angariando vários projetos que teve também políticas públicas para isso, mas olha, o pessoal trabalhando em redes conseguiram lá primeiro. Teve projetos que fez todas as formações jurídica, contábil, legal, formalizou equipamentos e indústria. Depois eles conseguiram se transformar. Os trabalhos que aí era aumentar a comercialização. E aí era como, agora eu vou trabalhar em rede. Então eu não vou fechar um contrato, eu vou fazer a coleta com caminhões. Eles conseguiram financiamento e doações, conseguiram comprar caminhões. E esses caminhões não ficou para a cooperativa YB, porque às vezes uma cooperativa não conseguia pagar a despesa do caminhão. Então o caminhão ficou para a rede. Chegou um momento que falou, que figura agora fazer? Vamos criar uma cooperativa de segundo grau que vai gerenciar essa logística da rede. Eu tenho duas grandes redes. Rede Oeste, que é Itaperi, Cotia, e tem o pessoal lá no ABC Paulista. E eles conseguiram montar essas redes segundo grau, essa figura jurídica, que faz esse gerenciamento. É bem interessante. Aqui nós vamos ver o seguinte, dependendo das situações, em algum momento vai caber cooperativa, em um momento, mas é uma questão mais peculiar, por exemplo, de associações. Ah, eu posso construir uma associação de segundo grau para me representar? De repente pode. Essa pode até fosse para chegar em alguns outros, olha, eu tenho um projeto grande aqui. O pessoal da rede estava conseguindo fazer isso. Tá bom? Então, vocês...